marcantes. Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Tava na rua fumando baseado. Chegou a minha amiga e pediu pra dar uns trago. Eu falei assim, vamos fazer um acordo. Dá pra mim e fumo back todo. Dá pra mim e fumo back todo. Dá pra mim e fumo back, back, back, back, back todo. Black Gold. Acesse www.gilsonslanches.com.br. Solta o som de DJ que a galera quer dançar. Solta o som de DJ que a galera quer dançar. Ao som dessa batida, a mulherada vai virar. E na aparelhagem ela bota pra quebrar. Ouvindo o batidão, ela faz também. No norte, essa batida eu viajei. Pode aumentar o volume aí pra eu curtir. No norte do Brasil, essa batida eu quero vir. Pode aumentar o volume aí pra eu curtir. No norte do Brasil, essa batida eu quero vir. Pode aumentar o volume aí pra eu curtir. No norte do Brasil, essa batida eu quero vir. Pode aumentar o volume aí pra eu curtir. No norte do Brasil, essa batida eu quero vir. Produções. Dinho absoluto, Dinho absoluto, fazendo você dançar. É a equipe Candense. Solta o som de DJ que a galera quer dançar. Solta o som de DJ que a galera quer dançar. Ao som dessa batida, a mulherada vai virar. E na aparelhagem ela bota pra quebrar. Ouvindo do Brasil, essa batida eu quero vir. Pode aumentar o volume aí pra eu curtir. No norte do Brasil, essa batida eu quero vir. Pode aumentar o volume aí pra eu. A expectativa chegou ao fim. Este é o Ultra Ouro Negro. Eu tô aqui, isso não. garimpo está formado. Outra Ouro Negro, transformando nossa imaginação em realidade. Para o casamento, eu lembro das brigas bobas, sem fundamento, eu lembro e choro. pessoas marcantes. Os jovens do Mix. Como é que é? DJ Marcos Cauê. Produzindo o que você gosta de ouvir. Mas você é meu grande amor. Não consigo entender por que partiu e me deixou. Ainda sinto teu cheiro e o sabor do teu batom. Não consigo esquecer aquele beijo bom. Não vou suportar você longe de mim. Preciso de você aqui. Já tentei. De Santa Maria. Havaí Surfware. Localizado na rua Irmã Adelaide. Próximo ao posto de saúde do Tabanã. Já tentei te esquecer, mas você é meu grande amor. Não consigo entender porque partiu e me deixou. Ainda sinto teu cheiro e o sabor do teu batom. Não consigo esquecer aquele beijo bom. Não vou suportar você longe de mim. Preciso de você aqui. Já tentei te esquecer, mas você não sai de mim. Vou lutar e curar pra você voltar pra mim. Carlinha, Carlinha, você de mim não sai. Carlinha, Carlinha, você de mim não sai. Ultra Ouro Negro. Ultra Ouro Negro. Vi em seu olhar, bem um dia que estava casando. Tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, se não fui o que você sonhava, o homem que você esperava, e que nunca soube te amar. Estava brincando, e você me amando. Fui um bobo errado. Estava brincando e você me amando. Fui um bobo errado. Não vivo sem ti, quero aqui. Hoje pra bem logo me amar. Te peço desculpas, te peço desculpas. Não vivo sem ti. Os melhores sempre estão no site mais badalado do Pará, portalavis.com. Esse sim é badalado. Dinho absoluto, fazendo você dançar. DJ Murilo, das produções. E em seu olhar, bem um dia que estava casando, tu

Bujaruense, Nival, o show. Faz a festa aí pra gente. Esse som é da galera. Vamos pra cima das pererecas. As pererecas vamos pegar. As pererecas vamos pegar. As pererecas vamos pegar. As pererecas vamos pegar. É Valdes Crash Madeirito. DJ Marujo Produções. As pererecas estão assanhadas, estão curtindo o que é bom. Bujaru é a parada, é a festa do Gilson. DJ Gilson arrepiando, sacudindo a galera. Esse DJ fica doidão. Ultra Ouro Negro e o seu novo espetáculo de marcantes. Dança das marcantes. Check this out, real singer. Marlon Branco. Check this out, banda EMB. Neto Refrigerações Automotivas, da Cidade Nova 8, em frente ao Madre Celeste. Na condição vou estourar logo o Xandão. Na condição vou estourar logo o Xandão. Red Label tá na mão, Red Label tá na mão, Red Label tá na mão. Vamos lá, cama, Xandão. Lá vem a picape Super 10. Lá vem a picape Super 10. Vem pro Ultra Ouro Negro. A picape tá doidona, a picape tá doidona. A picape endoidou com seu sistema. Chamo o DJ Lando pra tocar. Junho digital já vai detonar. Na direção, Salve e Nonato. A picape tá doidona, a picape tá doidona. A picape endoidou com seu Super 10. A picape tá doidona, a picape tá doidona. A picape endoidou com seu Super 10. Marlon Branco. Check this out, banda EMB. Na condição vou estourar logo o Xandão. Na condição vou estourar logo o Xandão. Red Label tá na mão, Red Label tá na mão, Red Label tá na mão. Vamos lá, cama, Xandão. Lá vem a picape Super. O Federal do Povão, curtindo Ouro Negro, que agora é ultra, é ultra, é ultra, é ultra Ouro Negro! Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as portas. Sucesso! DJ Betinho Isabelense! Gilson's Lanches, a moral das aparelhagens do Pará. Produções de áudio profissionais. DJ Adriel de Mosqueiro. DJ China, insuperável! Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as portas. Semana que vem, acho que eu vou me casar. Se eu ainda não é Ultra Ouro Negro, o som das marcantes. Ultra Ouro Negro! cerveja e vem pra bagaceira. E vem mulher, já tá do jeito que tu quer. Como é que é? A outra live estremece. E vem mulher, já tá do jeito que tu quer. Como é que é? A outra live estremece. Vem pra outra live, vem. E vem pra bagaceira. A picape já tá cheia. E uísque e cerveja. Sucesso no Pará. Você não está aqui. Sinto uma dor no peito. Aumento o medo de você não voltar. Oh, oh, oh. Eu sei que você é a minha inspiração. Oh, oh, oh. Eu sei que você é a mulher que eu sempre vou amar. Curtindo Pop Life, DJ Zé Lisson e Juninho, tocando a nossa canção. Banda Belly Belly, despertando emoções. DJ Ellison Produções, de Santa Maria. Acesse o Portal Avis, www.portalavis.com. 6 horas da manhã, sinto teu cheiro, mas você não está aqui. Sinto uma dor no peito, aumento o medo de você não voltar. Oh, oh, eu sei que você é a minha inspiração. Oh, oh, eu sei que você sempre vou amar. Como te quero aqui ao meu lado. Como te quero aqui curtindo Pop Life, DJ Zé Lisson e Juninho. Ouro Negro! Eu sou KBC. Eu sou KBC. Banda Açaí Pimenta. te encontrar. Um sentimento que não vai acabar. Fico louca pra te ver e te abraçar. Produções, contatos 8332-8805 ou 9322-8180. Meu pensamento vai longe te buscar. Traz as lembranças para mim, quero te encontrar. O sentimento que não vai acabar. Fico louca pra te ver e te abraçar. Som das marcantes. Eu te olho, está me tirando fôlego. Quando você me olha, me sobe o coração. Palpita lento o coração. E no silêncio, seu olhar me definiu palavras. Noite que peço que você não vai nascer só. Dançando, dançando, seu corpo e meu preenchendo o vazio, subindo e baixando. Subindo e baixando. Também sua anatomia, cerveja e tequila. Sua boca com a minha, já não aguento mais. Já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Muita melodia do color do fantasia. Com a filosofia, amiga, hoje é calazinha. Não vai mais. Já não vai mais. Eu quero estar com você, viver com você, dançar com você, ter com você. Ultra Black Gold. Abaí Surfwear. Rádio Mega, a explosão do sucesso. DJ Foguinho Geek, é de Santa Isabel. Simplesmente Isabel Reis. Eu te olho, está me tirando fôlego. Quando você me olha, me sobe o coração. Palpita lento o coração. E no silêncio, seu olhar me definiu palavras. Na noite que peço que você não vai nascer só. Dançando, dançando. Seu corpo e meu preenchendo o vazio, subindo e baixando. Subindo e baixando. Também sua anatomia, cerveja e tequila. Sua boca com a minha, já não aguento mais. Já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Muita melodia do color do fantasia. Com a filosofia, amiga, hoje é calazinha. Não vai mais. Já não vai mais. Eu quero estar com você, viver com você, dançar com você, ter com você. Eu quero estar com você, viver com você, dançar com você. vamos voar. O papi arrepia. Vamos lá, família. Joga as mãos pra cima. É live. Tamo junto no Super Pop Live. O Super Pop Live é show. É nós no Super Pop Live. O Super Pop Live é show. Tamo junto no Super Pop Live. O Super Pop Live é show. O garimpo está formado. Banda AR15 disparando sucesso. AR15. Meu amor, eu te quero. Do Pará. E eu não quero ouvir dizer que vai. Banda Swing Batidão. Banda Swing Batidão. A mídia que faz a mídia é Os Canalhas do Comércio. DJ Marujo Produções. E eu não quero ouvir dizer que vai. E se você se for, eu vou atrás. Eu sonhei com você, já tentei te esquecer, mas não adiantou. E por favor, permita-me falar. Dá-me uma chance para eu me explicar. E que tô sentindo, consigo, então me fique, por favor. E se acabou, tudo acabou. Solidão foi o que estou. Eu tentei como tentei. Minha vida me dediquei. Estou aqui sem dormir. E devo isso a você. E acabou, como acabou. Isso eu não sei ser. E se acabou. Ultra Ouro Negro. O meu plano não era me apaixonar, mas você sorriu pra mim e estragou tudo. Tudo bem, preciso me adaptar. Nunca fui de me entregar. Amizade eu sei que não dá. Sempre te observei de longe, e no cinema meio tímido te abracei. Você me tira o celular, tá tudo bem. Como está bem se toda hora eu penso em você? Não é um sentimento banal, isso pra mim não é tão normal. Eu quero ser teu amigo, eu vou ser teu namorado. Te abracei, você me tira o celular, tá tudo bem. Como está bem se toda hora eu penso em você? Não é um sentimento banal, isso pra mim não é tão normal. Eu quero ser teu amigo, eu vou ser teu namorado. Simplesmente desabelece.